Olá, pessoal! Está começando mais uma lição do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimitsu Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 7, e a expressão de hoje é... Shukurimu wa arimasu ka? Tem bolinho de creme? A nossa protagonista, a Ana, que é uma estudante da Tailândia, vai a uma confeitaria com a sua tutora, a Sakura. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 7. A expressão de hoje é... Shukurimu wa arimasu ka? Tem bolinho de creme? Irasshaimase. Keiki ga ippai arimasu ne. Sumimasen. Shukurimu wa arimasu ka? Hai, kochira desu. Shukurimu wo 2つ kudasai. Agora vamos estudar o diálogo. Assim que entrou na confeitaria, a Ana disse... Keiki ga ippai arimasu ne. Tem muitos bolos, não? Keiki significa bolo. É uma palavra derivada do inglês cake. Na. É uma partícula que vem depois de um substantivo e indica o sujeito de uma sentença. Neste caso, a partícula indica que, na frase em japonês, a palavra bolos é o sujeito. Ippai. É muitos. Arimasu. Tem, há, existe. É um verbo e indica a existência de objetos, coisas. Ne. É uma partícula usada para expressar uma emoção contida. A pronúncia de ippai é um pouco difícil. Ippai. Essa palavra tem um som pausado. Para pronunciar esse som, é preciso fazer uma pequena pausa. Na escrita, usa-se um tsu pequeno do hiragana para marcar esse som pausado. Vamos praticar. Ippai. Depois disso, a Ana diz para a vendedora. Sumimasen. Shukurimu wa arimasu ka? Com licença, tem bolinho de creme? Sumimasen. Significa com licença. Usamos essa expressão para chamar a atenção de alguém. Quando você se perde no Japão, você pode dizer sumimasen para alguém que estiver próximo para pedir ajuda. Mas sumimasen também pode ser usado quando pedimos desculpas, não? É isso mesmo. Shukurimu. É um tipo de doce na forma de pequenas bolas feitas com uma massa fina e preenchidas com creme. A palavra é de origem francesa, choux à la crème, e em japonês ficou assim, choux crème. Em inglês, choux significa sapato, mas cuidado, choux crème não é creme para sapatos. Muito obrigado por lembrar. Vamos voltar para o diálogo agora. Vá. Depois de choux crème, é uma partícula que indica o tópico. Arimasu ka? Consiste de arimasu, tem, a, existe, e... Ka? A partícula que faz uma frase virar uma pergunta. A entonação do final da frase deve ser ascendente. E a vendedora responde. Hai, kochira desu. Sim, por aqui. Hai. Significa sim. Kochira. Como já aprendemos... É um modo polido de indicar uma direção próxima a quem fala. Des. É uma palavra polida que encerra uma sentença. E a Sakura faz um pedido. Shukurimu wo 2つ kudasai. 2 bolinhos de creme, por favor. Shukurimu é bolinho de creme. O. É uma partícula que indica o objeto de uma ação. 2つ. Significa 2 e consiste da palavra para 2 mais tsu, um contador para coisas como bolos. Kudasai significa por favor. Na lição 6, aprendemos que 2 é ni. Por que foi usado futatsu desta vez? Caso o número seja seguido pelo contador tsu, o modo como contamos de 1 até 10 muda. Isso é uma reminiscência do sistema antigo de contagem de números do Japão. No passado, 1, 2, 3 eram assim. Hi, hu, mi. Por isso, essa forma antiga de contar ainda é usada para se dizer datas e idade, e também para contar objetos. Agora, vamos ver como se conta de 1 até 10. 1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ 5. 5つ 6. 6つ 7. 7つ 8. 8つ 9. 9つ 10. と. Para dizer 7 é fácil, é só dizer nana, que é 7 na outra maneira de contar, kuntsu, ou seja, nanatsu. Mas os outros números mudam completamente quando seguidos de tsu. O número 10 é especial, ele não tem tsu no final, e a pronúncia é to. Vamos praticar repetindo depois da gravação. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Agora vamos para o quadro Professora, pode explicar? Para mim, ainda não está totalmente claro como se usa o verbo arimasu, que significa há, tem, existe. Será que a professora Akane Tokunaga pode explicar? Vamos pedir a ela. E a professora explica. Arimasu. Que é o verbo haver, existir, pertence ao grupo de verbos do japonês conhecidos como estáticos, ou seja, que expressam a condição de coisas ou pessoas. Arimasu requer a partícula ga para indicar o sujeito. Basicamente, a partícula ga é usada para introduzir uma pessoa ou coisa em uma conversa pela primeira vez. É por esse motivo que a Ana disse, depois de entrar na confeitaria. Keiki ga ippai arimasu ne. Tem muitos bolos, não? Neste caso, a palavra bolos é o sujeito da sentença em japonês. Além disso, essa palavra foi mencionada pela primeira vez. Depois disso, a Sakura disse... Shukurimu wa arimasu ka? Tem bolinho de creme? Usando o indicador de tópico A. Neste caso, a Sakura está na confeitaria e vê vários tipos de bolos e doces. Então, ela quer saber se, em meio a todos eles, existem bolinhos de creme. Então, ela usa o A para marcar bolinho de creme como tópico da sentença. Outro exemplo. Vamos supor que você vá a uma loja de roupas para comprar uma camisa, mas não encontra nenhuma de tamanho grande, ou iru saizu, em japonês. Neste caso, você pode perguntar ao vendedor. Iru saizu wa arimasu ka? Tem tamanho grande? Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora, vamos para o quadro Onomatopeia do dia. Rimushi, você pode adivinhar o que o próximo som representa? Pac, pac. Alguém caminhando descalço? Não. Pac, pac representa o som de alguém comendo algo com muito apetite. A próxima expressão também descreve o modo como alguém come. Mogu, mogu. Mogu, mogu? Mogu, mogu. Descreve o modo como alguém mastiga sem abrir a boca. Esse foi o quadro Onomatopeia do dia. Antes do fim da lição, vamos ver o que chamou a atenção da nossa protagonista hoje. Este é o quadro Caderninho da Ana. Kudasai é uma expressão muito útil. Eu posso simplesmente apontar para algo que quero comprar e dizer Koreo kudasai, o que significa isto, por favor. Assim posso comprar coisas sem saber como dizer o nome delas em japonês. É isso aí. Este é o fim da lição 7. A expressão de hoje foi Shukurimu wa arimasu ka? Tem bolinho de creme? Eu fiquei com muita vontade de comer chucurimo hoje. Na próxima lição, vamos ver como a Ana está se saindo nas aulas. Não perca!